Talvez por isso eu nunca pude ficar. O coração pesado de carregar. Amores sem destino. Amores que não pertencem a nenhum lugar. Seria melhor se estivessem fechados.